Atenção, o programa a seguir tem um conteúdo muito fraco e não deve ser ouvido por ninguém, pois é feito por um incompetente. Se você quiser pôr a sua conta em risco, continue. Se não, desligue a partir daqui. Tá no ar mais um Manocast Show, começando aqui um programa especial. Hoje ficou meio atrasado aí, como eu já expliquei semana passada, por estar tendo alguns reformas, algumas coisas aqui em casa e tal. Mas eu consegui gravar este programa, que pra mim, é não só pra mim, mas pra quem vai ouvir, curtir, é especial, que vai ser sobre Hermes e Renato. Vou falar um pouquinho aí do Fausto, que veio a falecer, infelizmente, na semana passada, dia 30. Se você, dependendo de quando você estiver ouvindo, já não é mais semana passada. Mas, enfim, eu queria realmente fazer um programa desse, mas, infelizmente, foi agora desse jeito, com uma coisa trágica, com uma coisa triste que aconteceu. Mas eu não quero que seja um programa triste, um programa pra baixo, porque esse cara fez a gente rir muito. Chorar agora, o cara provavelmente deve estar lá de cima olhando. Não quer que a gente chore, que a gente fique triste, que a gente continue sorrindo. Ainda bem que tem a internet hoje em dia pra gente poder pegar o YouTube, acessar, ver os vídeos e lembrar dele na sua melhor época, a época que fez todo mundo rir. Ele sempre fez todo mundo rir muito. E o programa vai ser sobre isso hoje. Bom, então eu vou falar pra vocês alguns personagens. Vou falar um pouquinho do Hermes e Renato, mas vou falar mais sobre os personagens que o Fausto fez, né? Alguns que eu lembro, assim, alguns legais que eu quero lembrar e quero apresentar aqui pra quem não conhece. Porque se eu fosse falar tudo, ia ficar um programa enorme, né? Então, o povo não ia nem querer saber de ouvir, como sempre, né? Que o pessoal gosta de reclamar de programas muito, muito extensos. Mas é isso. O programa vai ser sobre Hermes e Renato e Fausto Fante. Como todo programa, a gente toca música e tal. E o Hermes e Renato sempre teve uma parte musical muito legal. Eu vou começar aqui mandando um som que, puta, eu passei uma boa época da minha vida tentando decorar a letra, porque como eu não tinha internet em casa, e também naquela época a internet não era tão assim, era todo mundo, eu ficava me matando pra decorar aquela letra, que eu achava muito engraçado. Finalmente eu consegui decorá-la, não agora, né, já faz um tempinho, mas eu consegui decorá-la, e eu acho sensacional, engraçadíssima. Você já deve estar sabendo o que eu tô falando aí, mandar coração melão, pira pira pirô. Cara, eu não tenho nem que falar dessa música, escuta aí, presta atenção na letra, dê muita risada, e quando eu voltar a gente vai falar um pouquinho sobre Hermes e Renato, sobre o Fausto Fante, e é isso aí, já já eu volto. Morte em Salvador! Mata, mata, matou! Mata, mata, matou! Mata, mata, matou! Morte em Salvador! Vamos lá então, mandar aqui nosso programa especial, Hermes e Renato, Fausto Fante. Bom, pra quem não conhece, eu creio que tem, ainda tem gente hoje em dia que não conhece, porque talvez até conheça, mas eles como conheçam eles como o nome que eles estavam usando no Legendários, né, até um tempo atrás, que é o Banana Mecânica, né, que eles mudaram para o Legendários. E tiveram que mudar o nome porque a MTV era detentora dos direitos do nome Hermes e Renato e tudo mais. Bom, mas pra quem não conhece, Hermes e Renato começou na televisão em 99 e eles ficaram até 2009 na MTV. Aí eles saíram um tempo, acho que ficaram Legendários. Depois em 2013 eles voltaram. Acho que ainda rolou uma temporada antes da MTV aberta acabar. Mas a fase clássica mesmo foi de 99 a 2009, que foi a primeira passagem deles. Porém, eles se filmarem, fazerem toda aquela graça e tudo mais, aqueles sketches, eles já faziam isso aquilo desde criança, cara. Na casa do Fausto, no Rio de Janeiro, quem começou foi o Fausto e o Adriano Pereira, né, que era o Joselito. Eles começaram junto com o namorado da irmã do Fausto, que levava a câmera e tudo mais. Tem até um documentário muito bacana que eu vou deixar o link pra vocês aí no post, que quem não conhece assim a fundo a história e quer conhecer, que compensa muito, que é muito engraçado e é muito legal a história dos caras, que é uma história, os caras sempre fizeram essa zoeira e hoje e eles conseguem levar esse humor que eles faziam lá na casa deles como profissão e tal. Bom, o Hermes e Renato, o grupo era clássico, né? É formado pelo Marco Antônio Alves, Fausto Fante, Adriano Pereira, o Bruno Sutter, que muitos conhecem aí como Detonator, né, hoje em dia, que ele continua, né, ou do canal Amada Foca, o Felipe Torres e, né, depois veio o Huawei, né, gênio também, que eu não preciso nem falar muito, que também vai ter um programa sobre a Huawei aqui, lógico que vai ter. Esses eram os caras que compunham, né, depois quando eles foram para o Legendários, o Bruno Sutter não foi, né, a Huawei também já tinha saído e tal. Em 2013, quando eles voltaram sem o Felipe Torres, né, o Felipinho, que fazia o bolso, ele ficou no Legendários. Porém, ele tinha, se eu não me engano, direito de voltar, uma coisa assim, ele podia, tinha um negócio lá que permitia o contrato dele, que se ele quisesse participar com os caras do programa, ele podia, mas ele ficou na Record. Bom, os personagens que eu vou falar, alguns personagens aqui da era clássica, do Hermes e Renato, que o Fausto fez, também teve, acho que tem algum de 2013, né? Não sei se eu vou pegar muito, eu não vou pegar muita parte que eles fizeram Legendários, porque eu também não acompanhei muito, foi a parte quando eu parei de ver TV. Até a parte que eles voltaram em 2013 na MTV, eu também não acompanhei muito, vi alguns episódios, alguns e tal, mas o que eu acompanhei mesmo foi a fase clássica. Bom, citar aqui um pouco, né, e ainda também tem que falar que eles iam voltar agora, eles estavam voltando, eles iam passar o Hermes e Renato no canal FX, né, estavam voltando, fizeram algumas sketches pra Copa, eu cheguei até a ver uma coisa relacionada ao mascote e tal. Pena que aconteceu essa tragédia, mas se eu não me engano, eles vão continuar, pelo que algumas entrevistas que deram, o irmão dele deu, que a intenção é continuar com o programa, né? Não vai ser mais a mesma coisa, até porque os caras vão estar bem abalados, né, emocionalmente. Esperamos que continuem engraçados, né? Que tragam de volta aquele humor deles sacana, né? Humor pesado, que pra mim foi um dos primeiros contatos com esse tipo de humor, né, na época, como não tinha internet e tudo mais. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com esse humor mais pesado, que fugia de Zorra Total, fugia de Praça é Nossa. Era uma coisa bem legal e bem pesada. Tanto que até que tinha que me assistir escondido em casa, né? Porque os pais pegaram assistindo aquilo lá, era surra na certa. Ou mandava tirar, porque os caras falaram palavrão, era sem escrúpulos, né? Acostumados com o que a gente tava, com o que a gente via na TV normal, via escolhendo o professor Raimundo. Tinha umas coisas que não, né, não era tão pesadas e tão agressivas. E também nem era tão engraçadas, né? Mas deixa eu parar de enrolação e falar um pouco sobre os personagens. Bom, tem um dos personagens clássicos, né, que ele fez, que tanto quando veio a morte dele, foi um dos vídeos que mais circulou, assim, pelo menos que eu lembro, que é o filho do capeta, que é ele com o Bruno Sutter, ele tentando provar pro Bruno Sutter, que é o padre que é medo, que ele é o filho do capeta. E é muito engraçado que teve frases muito marcantes que ele falou nessa sketch, que até acho que o Felipe Castanhari que chegou a comentar que por muito tempo ele usou aquelas frases pra zoar a galera, que não só ele, mas muita gente eu vi falando isso, que tem frases, até vou tentar deixar alguma coisa aí na edição pra vocês ouvirem. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Eu sou das mais profundezas, pior criatura do universo. Tá bom, tudo bem. O que tu viesse fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema. Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalha maconha. Ah, então tu és traficante, né? Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótica. Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Tá. Eu sou o capeta, sim, seu padre, eu sou o capeta. O que que eu tenho pra te fazer, pra te provar? Só tem que me provar, porra! Porra, é o cu da cachorra. A cachorra morreu, teu cu é meu. Ah, então meu cu é seu. Meu cu é teu, então tá ensinando que eu sou viado. Sim, tu é viado. Viado é rolimã, como tu e tua irmã. Viado é borboleta, como teu pai pelo c... e tua mãe. Ah, vai tomar no cu. Tomate cru é vitamina, como tu e tua prima. Tomate cru pra salada, teu cu pra moçada. Quem não conhece, tem que conhecer. Eu vou tentar todos os personagens que eu falar aqui, eu vou tentar deixar um link pro vídeo ou vídeo no post pra quem não conhece, conhecer esses vídeos ou quem nunca viu e tal. Um que eu achava engraçado também, que ele não era o principal, porém que ele fazia parte, era um sketch que tinha chamado Linhares e Sua Turma. O nome dele era Pereira, e tem um episódio que eles dão uma batida no Huawei. Não só, eles estão no restaurante e tal, mas também tem uma parte que eles dão uma batida no Huawei. Cara, que é muito engraçado, que eles chegam pedindo, cadê a nota fiscal, rapaz? Ah, não tem nota fiscal não, senhor? Tu é vagabundo? Eu sou vagabundo não, senhor, tô na hora de almoço, tava trabalhando. Cadê a nota fiscal? Eu não saio com a nota fiscal não, senhor. Eu vou deixar aí, é muito engraçado. Encosta aí, ô Jamaica. Porra, é cigarro, senhor. Revista ele aí. Abre as pernas aí, porra. Cadê, senhor? Eu tô esperando a hora de pegar no serviço, senhor. Vira de frente. Levanta essa camisa. Eu não tenho nada não, senhor. O que você tá fazendo essa hora aqui, meu irmão? É meio de meia ainda, tô na hora do almoço, doutor. Tu é vagabundo, hein? Eu sou trabalhador. Tu é vagabundo, hein? Não sou vagabundo não, doutor. Eu sou trabalhador. Eu sou médico, por acaso, pra você ficar me chamando de doutor? Tá. Me chama de senhor. Tá, senhor. Senhor não, senhor PM. Senhor PM. Isso. Ô, bacana, esse teu relógio aí? Foi meu patrão que me deu. Tem nota fiscal? Não tenho, não. Então tá apreendido, mano. Passa pra cá esse relógio aqui. Tem nota fiscal aí, ó, rapaz. Tem cronômetro? Não, senhor. O que é esse teu tênis aí, ô, Jamais? É meu, senhor. Tem nota fiscal? Como é que eu vou andar com nota fiscal, senhor? Tô perguntando se tu tem nota fiscal. Tu tem ou não tem? Eu não tenho, não, doutor. Ei, tira, senhor. Tira o tênis, anda rápido. Tira o tênis, rapá! Pô, senhor. Qual o número? 42, senhor. É. Anda, outro pé, rapá! Molenga, Jamaica muito molenga. É, o problema desses Jamaicas aí é que eles são meio molenga, né? Eu tô de meia, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Eu tô uma porção de trabalhador aí que tá na cadeia, viu? Pô, maneiríssimo. Aliás, é um comédia, mano. Você amarra coisa americana, né, aliás? Pô, eu gosto, cara. Basquetebol, se for. Ô, Jamaica, esse teu cordão aí? Por acaso, não teria nota fiscal disso aí, não, né? Como é que eu vou andar com nota fiscal, senhor? Mesmo. Valeu aí, ó, Jamaica. Bacana aí os artefatos. Valeu, hein? Meu número, cara. Viu? Pra não se dar mal, ande sempre com nota fiscal. Outro também que eu tenho que lembrar aqui, que foi outro que eu assisti, eu com meu amigo Jefferson, aí mandar um abraço pra ele, Jefferson Fernando, que a gente por um bom tempo ficou repetindo as frases daquela sketch. Foi do um que ele fazia no... Era um quadro dentro de uma sketch que era chamado Jornal a Jornal, né? E tinha um quadro nesse Jornal a Jornal chamado Brasil Mulambo. Que era... Ele foi atrás do garoto Charlinho, que era um garoto que morava lá no puta que pariu. E ficava 2 semanas pra chegar na escola, mano. É muito engraçado, velho. Se você não conhece, cara, vá conhecer. Porque, puta, era... que épico que era. Não tem nem muito o que falar. Só assista o vídeo que eu vou deixar aí. Estamos aqui no extremo norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Santa Rosa del Pipoco, fronteira com a Colômbia. E o dia para aquele brasileirinho ali, ó, o Charlinho, está apenas começando. A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? Há uns 1.200 quilômetros, né? E você vai para a escola a pé? A pé, né? Digo bora, né? Digo bora. Digo bora. O dia acabou de amanhecer e Charlinho não para sequer um minuto para descansar. São 22 horas de caminhada, 700 quilômetros, gente. Ele vem lá do município de Jaranguanhônia, que é em tupi, quer dizer fumador de maconha. E chegou agora aqui. Olha aí. E aí, Charlinho, como é que tá? Cansado. Cansado? Um pouquinho. Pezinho esfolado? Tá doendo. É mesmo? Tá doendo. E você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Tudo pra estudar? Tudo pra estudar. Você gosta de ler livro? Eu gosto de ler livro. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Gosta de bala? Eu gosto de bala. Tá bom, Charlinho, vai lá. Vai lá. Olha aí. Todo fudido, olha aí. Todo esfolado. Deu um cuspinho, vem chegando. E aí, Charlinho? Como é que tá? Bem. Tudo bem? Cansado, né? O que foi isso aí no dedo, rapaz? Piranha, tem muita piranha no rio aí, né? Ainda era morticada aqui no meu dedo. Mas a vontade de estudar ainda é maior? Maior. Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, bola gato não gosto não, é aqui, ó. É muito engraçado, velho. Um personagem também que eles trouxeram desde a época que eles faziam um vídeo na casa deles é o Cláudio Ricardo, que é tipo uma sátira a esse programa de auditório, sabe? Rony Von, Gugu Liberato. Era muito engraçado também, ele apresentava alguns quadros dentro desse sketch, né? Era uma sátira a esses apresentadores de programa de plateia, entendeu? Também ele chegou a fazer um Foi o Bandido da Luz Vermelha, que também era outro dentro de um quadro dentro de uma esquete, né? Que era um programa apresentado pelo o Bruno Sutter, né? Que chamava o Bandido da Luz Vermelha. Ele chamava o Bandido da Luz Vermelha, que era feito pelo Fausto, era muito engraçado. Teve também um dessa nova fase, que era engraçado também o jeito que ele falava e tal, e as piadas, que era o Adilson Poloski, do Karatê Paranaense, décimo terceiro Dan em Karatê Paranaense. É muito engraçado, ele brigava com o urso, nossa, é muito épico. Outro também que eu tenho que lembrar, assim, que eu ri muito, eu mais uma vez com um amigo aí, o David, né, um abraço pra ele, a gente ria muito, que foi quando teve aquelas novelas, né, que eles faziam as novelas, que foi o Sim a Bossa, acho que foi na novela do Sim a Bossa, que ele fazia a Dona Máxima. E tem aquela cena, é no mínimo épica e clássica, que, porra, pelo menos pra mim e pra alguns amigos, assim, a gente ria e ainda continua rindo, riu muito dessa cena, que foi a Dona Máxima numa voadora na Jaqueline, que era empregada. Cara, o que a gente já riu daquilo, não tá na história, cara, assim, é muito foda, cara, é muito foda aquela cena. Eu vou deixar pra vocês assistirem também o vídeo aí, também eu vou tentar deixar a novela Sem a Bolsa completa, ou pelo menos algum link pra vocês acompanharem. E também tem outro que eu vi muita gente comentar, vai ser eterno e tal já, mas pessoal, a mulherada, que era um personagem que ele tinha que fazia meio uma sátira com esses, eu acho que era especificamente com o Padre Fábio de Mello. Que o personagem dele chamava o Padre Gato. Vi muita gente comentando sobre esse personagem. Outro também, e a gente não pode esquecer de falar, assim, um clássico até dentro do universo Hermes e Renato, que é o Palhaço Gozo, né, velho? Que é aquela sátira, o Palhaço Bozo, né? Que, puta, tinha vários quadros dele. Era mega engraçado, não tem nem como ficar falando aqui. Eu vou ficar horas falando de todos os personagens e tudo. Tinha aquele famoso quadro, acho que foi até o primeiro que eu vi, aquele quadro que ele atendendo as ligações, né? Alô, amiguinho, tem boa ali, não tô te escutando, não tô te escutando, amiguinho. Tá falando o quê, amiguinho? Vamos agora fazer a ligação? Alô, quem tá falando? E aí, Gozo, tá falando que é o Carlinho. Carlinho da onde? Então, Gozo, tô falando aqui de Bangu 1. Tá lembrado de mim não, irmão? Carlinho, não, não. Então, Gus, Tô ligando aí pra dar um salve aí pra toda a palhaçada também, certo? Toda a massa carcereira também tá mandando um salve aí. Tô ligado aí na correria, todo dia humildade prevalece, tá ligado? Mas aí, Gozo, eu tô ligando aí mais pra ver aquela parada nossa lá, aquela correria, Gozo. Correria, amiguinho? Brincar de correr? Vamos brincar de correr? Amiguinho, tem boi na linha. Ei, Gozo, você tá ligado que eu tô preso aqui, mas não tô morto não, né, irmão? Tamo aí na correria, lado a lado, certo? E vê aí, você é meu parceiro pra essas correrias aí, né, Gozo? Amiguinho, amiguinho, parceiro, você também é meu parceiro, amiguinho. Mas tem boi na linha, você não tá entendendo, amiguinho. Ô, Gozo, você já pensou a respeito daquela nossa parada lá, aqueles tecidos finos nosso lá, irmão? É, oi, fala, amiguinho. Fala. Então, mano, já combinei tudo lá com os manos da Baixada, o cara quer 25% pra passar a parada aí, irmão. Oi, amiguinho, pode falar, cuidado, amiguinho, perigo. Então, mano, tô vendo aí se a gente fecha lá aquela parada. Então, o Vitinho vai te ligar aí, certo? A gente pode finalizar com o processo então aí, beleza? Pode fechar a parada ou não pode, Gozo? Amiguinho, eu tô te ouvindo, amiguinho. Oi! Amiguinho, vai cair a linha. Caiu a linha, próxima ligação, amiguinho. Nossa, é muito engraçado. Vai, assim, fazer uma falta enorme, cara. E também tem o lógico, né? Que muita gente sempre ficava na dúvida qual que é o Hermes e qual que é o Renato, né? Que deu origem ao nome do grupo, ao nome do programa e tal. Ele fazia o Renato. Tinha quadros muito engraçados os dois. Tem um do Auê até que eu tava assistindo ontem, que o Auê fez uma homenagem, que é do passarinho, que eles matam o passarinho. Nossa, é muito. Eu fico falando muito. Apenas assistam aí os vídeos que eu vou deixar no link. Porque é engraçado, é muito engraçado. E tem outros mil e um personagens que eu podia falar aqui deles. Não só do Fausto, mas, pô, tem o Bossa, tem o Joselito, muita gente, o Detonator, que tá aí até hoje. Nasceu no Hermes e Renato. Falando aqui do Detonator, lembrar da parte musical deles, mais uma vez, né? Tocar mais uma música aí. Que tanto no documentário que eu vou deixar pra vocês, aí no link, se você estiver vendo no blog, vai estar no post. Se você não estiver ouvindo este episódio no blog, vá lá no blog, monocastshow.blogspot.com, e vai ter lá o documentário, que eles falam que eles sempre gostaram muito de música, de rock e tal, eles sempre faziam essa brincadeira de fingir que tá tocando e tudo mais. Aí que nasceu o Massacration, a banda da galera. Nasceu aí, né? E ele fazia o guitarrista. O Blond Hammett, se eu não me engano, não sei se ele começou a tocar depois por causa do Massacration ou se ele já tocava antes. Mas ele tocava mesmo, que nem o baterista, o Felipinho, que no Massacration ele fazia o personagem. Quando era shows e tudo mais, não era ele que tocava, colocava um outro lá. O Detonator, no caso que é o Bruno Sutter, ele era músico, né? Ele explica no documentário e tudo mais, que ele sempre tocou de tudo, então ele era músico mesmo. E eles criaram dentro do Hermes e Renato essa banda, que pra mim foi um dos primeiros contatos que eu tive com rock pesado e com metal, assim, mesmo sendo da zoeira e muita gente não gostando, né? O Massacration é muito foda. Pô, o Detonator tá aí até hoje fazendo com CD novo, rendeu muitos frutos. E eu vou poder deixar de tocar aí o clássico, que pelo menos pra mim foi o primeiro. Vou tentar deixar a primeira versão do programa, ou a que saiu no CD depois, que aí não tem, procure também aí, que é Metal Bucetecha. Pô, isso aí é clássico absoluto, eu nem preciso ficar falando nada, porque é foda demais. Fique aí com Metal Bucetecha e eu já volto. Nossa, que susto, cara! Bom, galera, voltando aí, então, vamos terminar o programa aí falando um pouquinho como que foi a morte dele, como as notícias que foram passadas. Não falar tanto assim, só passar por cima, porque a gente tem que lembrar o momento que ele viveu, que fez a gente rir, né? Foi o que ele fez durante vivo e não a morte, a parte triste da história. Ele tava com 35 anos e ele morava num apartamento na Zona Oeste, se eu não me engano. E ele foi encontrado pelo Adriano, que faz o Joselito. Ele foi encontrado enforcado com um cinto. E porque o cara tava, pelos boatos que eu li, umas coisas, uns comentários que eu li de quem morava perto dele, parece. O cara tava meio depressivo, ele tava separando da mulher e tal. E ele já era um cara fechado. Então, não tinha como distinguir se ele estava doente, se, o que, que ele tinha. Porque ele era um cara meio sossegadão. Ele até fala no documentário que ele é um cara fechado, que é só ali na frente das câmeras que ele extravasava, mas que atrás das câmeras ele era um cara quieto e tal. E acontece, cara. É vida que segue, né? Como diz o garoto Charlin, né? Eu digo, bora. Tem que continuar a vida, assim como o irmão dele falou, o pessoal do grupo falou, eles vão tentar continuar. Tá com esse projeto na FX. E tomara que dê certo, tomara que eles continuem, porque os caras são mitos, influenciaram toda uma geração, pra todo um sempre, né? Como diria o Zé Graça. A gente vai lembrar do que eles fizeram, das piadas, das esquetes engraçadas. O que ele fez já tá marcado. O programa dessa semana é isso, já tá ficando bem extenso, porque eu coloquei uns trechos aí dos vídeos e tal. Mas é isso, eu queria fazer um programa bem extenso, bem comprido, mas ninguém ia dar bola. Espero que tenha ficado legal esse episódio. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí embaixo no post, aí no blog. Se você não estiver ouvindo no blog, vá lá e comente também. Ou se você não quiser comentar, pelo menos aonde você estiver e puder dar um feedback, ou selecionar com 5 estrelinhas, com 2 estrelinhas, 3, o que for, para ajudar eu, para mim, saber que vocês estão ouvindo o programa. É isso, quem quiser enviar uma sugestão, enviar uma arte, para ganhar o Poster da TV Vader aí, que tá rolando a promoção, é monocastshow@hotmail.com, tem Facebook também, que é facebook.com/monocastshow, e semana que vem eu espero estar de volta, né, a gente não sabe, o futuro só a Deus pertence, como dizem por aí, né, e eu espero voltar para conversar com vocês aí semana que vem, é isso, galera. Tchau! Bom, então foi isso, gente. No programa de hoje abordamos um tema esdrúxulo: astros. Boa noite. Essa porra tá quente. A porra tá quente, porra! Embriaguei, sucesso.